Como se não bastasse os problemas da vida, a gente não dá atenção e só complica. A mente é um perigo e vazia é pior. Um homem perdido, ferido e só, irmão. Se eu te contar como anda lá em casa, o clima de guerra onde palavras são navalhas e rasga você por dentro e te destrói. Atinge todo o corpo e vai na veia dos olhos. Olha o vendaval pondo tudo ao avesso. Já olhei pra trás, já quis voltar por medo. Como planejar um futuro melhor pra mim? Como amar alguém que quer ver o meu fim? Eu quero explicação, solução e entender. Se ele conseguir, eu não consigo. Por quê? Como pode isso acontecer? Sem questão, no meio de tanta gente sente solidão. Agora eu tô até bem, mas ontem foi difícil. Eu me conheço bem, segurei o juiz. Eu tô na minha, no meu canto, mas não vem tirar. Vem pensando que tá bom, vai rindo até engrossar. O vento sopra em várias direções. Palavras te incriminam nas suas contradições. Os inimigos tá lá fora, abraçando os irmãos. Não é na quadrada que existe explicação. Quero saber se é te fazer o que é certo. Pra mim é uma meta, um dia eu acerto. Um dia, Senhor, eu sei que dia eu acerto. Aguenta, irmão, não desista agora. Não deixe quem quer ver seu mal. Preciso mudar, tanta confusão dá um curto se pensar. Tanto amigo comigo e ao redor, artista finge bem, não sei, mas quem é pior? Alguém me guardava, eu precisava entender. Passei por várias a ponto de quase morrer. E vai saber o que pega ao redor, o que acontece. Onde existe luz, as trevas não prevalecem. Sendo assim, não dá pra ignorar. Existe ocasião e tempo certo pra rolar. Foi por um triz, quase acabou com a minha vida, magoando minha esposa, não dando ouvido à minha família. Omiti a ideia, a sequela vem à tona. Tampar o sol com a peneira, não faz sombra. O tempo aqui já foi bom. Vários rolê pelo Itaim, tava lá com o Cadu, junto com o Preto tinha ali sim. Tinha verdade, amor pelo rap. Cantava pra espantar os males, estresse. Tudo acontecendo bem na minha frente. Não sei o que acontece que dá um pane na mente. Eu perdi tanto tempo, tantas coisas pra entender. Que o certo é Jesus, eu não queria absorver. O certo é Jesus, eu não queria absorver. O certo é mais certo, eu não. Tem que acreditar. Aguenta, irmão, não desista agora. Não deixe quem quer ver seu mal. Onde é preciso chegar, é necessário ter Jesus pra não endoidar. No meio do bem e do mal, fogo cruzado, pensamento a mil com pezão no pecado. Falar, falar é fácil, difícil é entrar em ação. Partir pra cima, atrás da solução. Talvez a ideia que eu meti era corda pra te puxar. Mas quem sou eu pro seu pensamento mudar? Mas aí, aguenta, irmão, não desista agora. Não deixe quem quer ver o seu mal contar a vitória. Ainda resta uma esperança, caminho novo pra seguir. Que eu particularmente não resisti. Ouvir a voz de quem te ama, ter paz no coração. Caminhar na luz, deixar de lado a solidão e resgatar o que se perdeu pelo caminho. Olhar pro céu, perceber que não se está sozinho. Porque o receio e o medo de prosseguir. Se algum tempo atrás você sonhava em ser feliz, então me diz do que mudou de lá pra cá. A fé que move a vida não te deixa fraquejar. A fé que move a vida é uma só, irmão. É aquele que me deu fôlego de vida, aquele que te deu fôlego de vida. Jesus Cristo de Nazaré. Só nele você tem que acreditar, mas aí. Aguenta, irmão, não desista agora. Não deixe quem quer ver seu mal contra a vitória. Aguenta, irmão, não desista agora. Jesus é a solução, ele vai te dar vitória.